CRVT. É hora de descer e jamais se entregar. Levante, vai a luta, nada pode nos parar. Somos PRVT, passo a passo nas conquistas. Treinando lutadores pra escola da vida. Treinando lutadores pra escola da vida. Disciplina! Junto à força divina, casa feita na rocha, ventos não derrubará. Nem a força das águas na imensidão do mar. Base sólida, fortalecendo a cada dia. Reconhecimento, aumentando a família. Se a fé move montanhas, abre novos caminhos. Vou pra guerra na guerra, porque eu não tô sozinho. Realização de sonhos, essa é a nossa meta. Superação é essencial pra ser um bom atleta. Dedicação e um treinamento intenso, concentração. Mantenha o foco a todo tempo. Arte da guerra é necessário em todas as batalhas. O exército tá formado, segue em frente e não para. Pode vir, pode vir, mas venha preparado. Somos PRVT, você já sabe o resultado. É hora de vencer e jamais se entregar. Levante, vai a luta, nada pode nos parar. Somos PRVT, passo a passo nas conquistas. Treinando lutadores pra escola da vida. É hora de vencer e jamais se entregar. Levante, vai a luta, nada pode nos parar. Somos PRVT, passo a passo nas conquistas. Treinando lutadores pra escola da vida. É hora de vencer e jamais se entregar. Nessa linhagem de guerreiros, campeões consagrar. Vamos nos fortalecer junto a essa trilha sonora. Cada pingo do seu suor, passo pra sua vitória. Essa é a hora de nocautear todos os problemas. Virar gladiador e bater de frente na arena. Todo treino, muita força de vontade. Jamais desanimar, que o resultado vem mais tarde. Simplicidade, humildade, lealdade é o lema da academia de cada cidade. Caminhando entre leões, derrotando os Golias, superando os obstáculos do dia a dia. Nosso objetivo, lutar pra ganhar. O futuro a Deus pertence, ele há de abençoar. Pode vir, mas venha preparado. Somos PRVT, você já sabe o resultado. É hora de descer e jamais se entregar. Levante, vai a luta, nada pode nos parar. Somos PRVT, passo a passo nas conquistas. Treinando lutadores pra escola da vida. É hora de vencer e jamais se entregar. Levante, vai a luta, nada pode nos parar. Somos PRVT, passo a passo nas conquistas. Treinando lutadores pra escola da vida. Eu espero que devagarzinho, galgando espaço com honestidade, com caráter, a gente vai chegar lá, se Deus quiser.